Quantas vezes não me, tantas vezes não me, eu te desenhei num papel de pão. Tempestade clara, sol do meu Saara, eu te bronzeei sem você notar. Quantas vezes, Nani, tantas vezes, Nani, eu te procurei sem te encontrar. Numa tarde clara ou de madrugada, vejo amanhecer sem você chegar. Nani, Nani, Nani, quantas vezes, Nani, tantas vezes, Nani, eu te desenhei num papel de pão. Tempestade clara, sol do meu Saara, eu te bronzeei. Nani, tantas vezes, Nani, eu te procurei sem te encontrar. Numa tarde clara ou de madrugada, vejo amanhecer. Nani, Nani, Nani.